Nova esquerda, prono 50, reporte estabilizado. Prono 50, reportaria estabilizada, 6319. Estabilizado, localizadora 3486. Sente alguma transferência, tá 3486. Guarda 3486. Esse é o 3 no uniforme tráfego nessa questão de 2 horas, correção, 10 horas, o Alfa Sierra 50, mantendo 510, não interfere nessa aproximação. Gente, esse é o 3 no nono. Não. O voo 1605, Indy Alfa, ponte para 286, que legal, no 097. Indy Alfa, 286, 1017, voo 1605. Chaname 319, completo final, chame torre 118, decimal 6. 18,6, chaname 319. Controle 108, Índia November Alpha. American 982, I won at 07, contact departure 120, decimal 8, good day. Okay, 120, decimal 8, switching American 980, bonjour. Bonjour. Oi, muito bom dia, Xenera 6319, estabilizado. Xenera 6319, estado livre o pouso, não no zero. O vento é 1,60 graus, 0,612 nós. Xenera 6319, o ajuste é no 0 no 7. No 0 no 7, livre o pouso, Xenera 6319. No 0 no 7, e a... Segue para o radar. American Niner 80 with the out of 3000 climbing level 390. American Line 980 with the contact departure at level 390, book a departure. Book a departure up to 390, American Niner 80. Siga. Guardar 07, frequência livre. Ah. 3859, informação quilo. 3859, Curitiba 360, via PSU 21. Decola, pista no zero, curva direita, saída arbor, elefa, controle 1120 décima 8, sendo 5405. 486, obrigado, motorista. Decola da 10, curva direita na árvore, tração é Lespa, e a Zulu 2-1, e o controle de saída 1208, o transponder 5405, da 3259. Zulu Alfa Índia desce para 1510, QNH 017. Para no 1500, 1017, Zulu Alfa Índia. Voo no 605, só mais um instante, temos a aeronave Airbus Dakar na final da 1-0. Aguarde para ingresso. Positivo, no 605. Da João Duval, confirma o nível solicitado e se prefere prosseguir a Shell Force. E ajuste no 017, aguarde a pista livre. Para a pista livre, 3486. O Xenia 6319, solo zona 0, libere a direita e chame o solo, 1219, bom dia. 219, bom dia, Xenia 6319. Babá, controle 120 décima 8, aciona 0263, o uniforme, desconsidera o transponder, aciona 0122, problema até papo. Controle 120 décima 8. 486. Alfa Índia, 0225. 0225. Acionamento táxi 2862, 9 Alô, Janela, 6311, livrou? 6311, táxi Alfa Juliette, ponto 62. Alfa Juliette, 62, Janela, 6311. Bom dia, confirmando litoral sul até 20 milhas, 500 pés, autorizado Salvador, Salvador, decola pista no 7, curva direita, segue litoral sul, controle 120.8, aciona 0114, Michael. Datana, curva final, após alinhar e manter 1-0. Após Datana, alinha e mantém 1-0, economia 0-5. Acionamento táxi 2862, 4-5, Michael. Salvador, bom dia, TAN 3663 quilo, para Guarulhos 340. TAN 3663, bom dia, nível 340 Guarulhos. Via Pesulu no meia, decola pista no zero, curva direita, saída da L, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5163. Rotaria 340, Guarulhos, Apesulo 16, da El Leda Bridge, 208, controle 5163, transponde ao TAN 3663, 815. Aeto, reporta, push, 3663. 3663. Falou, Salvador, 3304, 24, pushback, será bem. Autorizado, pushback, será bem, contato, TAN 3304. Salvador, 3486, até livrou. 3486, passe Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette com 10, 34 no meio. Após decolagem autorizada da 10, o vento é 160 graus, 079, 605. Autorizado a minha decolagem, 1605. Torre, bom dia, 63, 2.0, pronto. Poxa, né? 6312. Após a rolagem da aeronave da Gol, alinhar e manter a 1-0. Após o gol e manter a 1-0, 6312. Wolf Mike, bom dia, prossiga. Tudo bem, confia? American Line 980, contact Recife, frequency 126.85 or 125.45. Okay, 126.85 or 125.45, American 980. Wolf Mike, is it? Wolf Mike, chame na interseção papá. Cliente, chame na papai e aguarde para decolagem. Voo número 05, decolado ao zona 4, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1605. Gol 1605, bom dia, contato radar, subão 360, saída da El. 360 na da El, gol 1605. Oceaneia 6312, decolagem autorizada da 10, vento 150 graus, 079. Oceaneia 6312. Prossiga, Mike Golf Mike. Cliente. E só pra informar, o Mike Golf Mike, a sua notificação acabou de vencer, ok? Frequência livre em São November Alfa. Geneve 312, decolar na zona 7. Chame o controle. 120 decimal 8, boa viagem. 08, bom dia, 6312. 186. Alfa Índia, prossiga, bom dia. Bom dia. Ah, na rotatória prosseguindo para a pouso 17. Gente, intercepte a final da 17 e aguarde autorização de pouso. Vai para qual hangar após pousar? Mata. Gente, qual a procedência? Terra 90 Golf Índia. Ok. Aguarde autorização de pouso, vento no momento é 140 graus, 089, Zulu Alfa Índia. Índia. November Hotel Papá, táxi autorizado até o ponto de espera da 17. Gol 1982, bom dia, despada no vídeo voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari. Sou Salvador, Scan 3304, ponto 08, pronto. Gente, Scan 3304, autorizado, decolagem da 10, o vento é 130 graus, 079. Livre decolagem, Scan 3304. Alfa Índia, livre pouso na 17, o vento 130 graus, meia dúzia nós. Tem livre pouso na 17, o Zulu Alfa Índia. Deixa pro ESAP o voo 92. Exato. Na final da 17. Controle, guardião 02. Prossiga. Concluído. meio da ocorrência, já de retorno a Salvador, sem interferência com o eixo da 10 e 17. Chame Torre 118, decimal 6, guardião 02. 186, grato. Torre Salvador, guardião 02. Guardião 02, prossegue para o pátio do Graer, direto? Afirma, pátio do Graer. Teste autorizado, informe no solo controlado. O vento é 140 graus, 07 nós. Guardião 02. Comandado solo controlado, guardião 02. Decolar os 22, chame o controle 1208, boa viagem. Controle 1208, tá? 3304, boa viagem. Zulu Alfa Índia, solo aos 22, autorizado backtrack e táxi pra bata. Zulu Alfa Índia. Agora 125, Ola, Ferro 3325, Ola 605. Controle Salvador, bom dia, Ferro 3304, Arbona, passa 2000. Ferro 3304, contato Rabasco, da 380, saiu da Arbor. 380 na Arbor, da 3304. Gente, Guardião 02, seu solo 23, frequência livre, bom dia. O Guardião 02 confirmando, tá na final, é isso? Curta final. Gente, em solo controlado. Venta 140 graus, 8 nós, Guardião 02. Comandado, solo controlado, 02. Vai, Caico Delta. Tá livre o táxi, até o ponto de espera da 17. O novembro até o Papá autorizado a decolagem da 17. Vento é 140 graus, 8 nós. Novembro até o Papá. Aos 24, frequência livre, bom dia. Meu nome é 3-1-2, chame Recife, 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. Recife 2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5, chame 3-1-2. Indo até o Papá, decolado aos 2-4, chame o controle, 1-2-0-8. Chamará o controle, 1-2-0-8, bom dia. Bom dia. Autorizado, final lento, porto estabilizado. 2000 pés autorizado, 097, portal estabilizado. Controle, bom dia, papo de forma, novembro até o papá. Papá uniforme, novembro até o papá, mantém as condições visuais de corredor de fé, que é legal no 017, porto fora da barra. Recife, número 1010, reportará a farol da barra, até o papá. Controle 120 decimal. Como é Alfa Delta autorizada a decolagem da 17. O vento é 140 graus, 07 nós. Salvador, tá 3859 para o pushback e acionamento tá no 09. Autorizado, pushback, né? Ataque 3859. Tá autorizado então, tomara para o ataque 3859, Natal. Marcos 7, o meu acionamento está com 3859, boa. Até 3663, pushback, acionamento na 05. Mike, Juliet Romeu, bom dia. Johnny, chame táxi. Delta, decolado aos 27, chame o controle, 120 decimal 8, até a volta. Até a volta, 120. 208, ok? 208. Controle, bom dia, Mike Echo Delta. Marcelo Delta, bom dia, Matheus, condições visuais, meu pai direto Manati, QNH 1017, reporte 20 milhas fora. Reporte 20 fora, Delta. Aqui é o Delta, informa o tráfego, essa posição de 12 horas, a 3 milhas, ultra leve, mantendo meu país no corredor de terra, como oeste, correção oeste. Ah, visão com o meu, certo? Bom dia, 360 Guarulhos, autorizado, dia Pesulu no 6, decola pista 10, curva direita, saída Tael, Leda Bridge, controle 120 decimal 8, acena 5422. Autorizado 360 Guarulhos, manda a Pesulu no 6, decola 10, curva direita, Tael, Leda Bridge, controle de saída 1208, responde 4-2-2, janela 6319. Correto, reporta puxa, 6319. 6319. Boa, 3663 horas, táxi, com 5 horas, 145 Brasília. Autorizado táxi, Indy Alpha, ponte para 2862, que legal, 0017, então 3663. Comente 7, Indy Alpha, 86, ponte para 3663, bom dia. Salvador, está 3859 para o início do táxi, está com 181 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternativa Nossa Campinas. Autorizado táxi, Indy Alpha, fonte espera torre 8862, que ligou no 017, está 3859. Autorizado, então fonte espera 0, Indy Alpha, fonte espera 7862, está 3859. fora. Vicente, Mike Juliet Romeu, seu ADH decolagem aos 3-1, tome a proa do farol de Itapã e chame o controle, 1208, até a volta. Proa do farol de Itapã e vai chamar o controle 120, decimal 80, Romeu. É o Diniz? Afirmativa. Abraço, Diniz. Valeu, galera. Bom dia, papapá, Mike Juliet Romeu. Mike Juliet Romeu, bom dia, mantenha as condições visuais de 500 pés, primeiro alvo meu 017. Condições visuais, 500 pés, na escuta permanente, Romeu. Eu vou no 982, 4 milhas de acesso, estabilizado. Vou no 982, complexo final, chame torre 118, decimal 6. 86, obrigado. Informa o tráfego Boeing da Gol a 8 milhas da cabeceira 10, livre a decolagem da 10, vento 140 graus, meia dúzia nós. 3663. Gente, a linha decola sem parar no 03663. Corre, Salvador, bom dia, Gol no 982, 3 milhas do dia certo, vem checar. Gente, Gol no 982, informa o Airbus da TAM, iniciando a rolagem da 10. O ajuste é no 017, aguarde autorização para pousar em Salvador, Gol no 982. Aguardando autorização para pousar em Salvador. Controle Salvador, muito bom dia, o TIP 544, gente daquilo. Tive informação, Quilo, tá cruzando 200, 150, para continuar, pode aprovar a Duna. Novembro, Juliette Delta, restrito 2510, até o papá. Guardou de Salvador, muito bom dia, trip 544, seite da Kilo. Trip 544, essa é a minha identificação. Identificou, trip 544. Trip Salvador, voo no 888. Milhas Federais de Salvador, voo no mar e reporte no ponto de quantidade descida. Porta Alarme de Alto Descida, voando no mar, tipo 54 no 4. Nossa, voo no 982. 982, voo no 982. O TAM 3663, decolado aos 33, controle agora no 208, voo reage. 208-3663, não onde você? Comente. Salvador, bom dia, tá 3859, mantendo o ponto de espera da 10, tá pronto. Ciente, tá 3859, mantenha o ponto de espera. Tráfego da Gol na final da 10, é um Boeing 737-800. Após o pouso mesmo, tá autorizado ali a manter, tá 3859, tá só com tráfego. Afirmativo, após o pouso do Boeing, da Gol tá autorizado ali a manter a 10, o TAM 3859. 3859. 340 da 1-3, nem é 3 da 1.